Down flight level 060, Bahia de Bom Farraibo. Web 6727, confirma indicada. Indicada no momento 280, está reduzindo agora para 250. Inscrição para 2209, número 3 para o pouso Web 6727, reautorizado nível 047. Ok, reautorizado por 40, reduzindo para 2209, objeto 6727. Salvador, gol 613, pushback no aumento no 03. Gol no menos 3, autorizado. São. Aguarde um minuto para o push. Escuta, gol 613. 9807, descent 2000 feet, garage 1014. 1014, eu esqueci, delta 9807, descending 2000. Sim. Again, go ahead for your schedule 9807. Clear the ILS, final report established. Clear ILS, call you established ILS, your schedule 9807. Alpha 083, he cleared flight level 050. We cleared flight level 050, Alpha 083. Could you confirm that the ILS is fully on the air? Okay, Oregon. Slide slope out of service, Europa 083. Okay, then it's a localizer only approach. Thank you. Via Alpha. A porta antes, Juliette. Alpha, Juliette, porta alta 3858. Solo, gol 985, 906, pushback acionamento. Timing, gol 1885 para push. Afirmativo, no 06. Autorizado pushback acionar, deixando. Cação, autorizado pushback acionar na fase do ataque. Confirma para 185. Autorizado seu push acionar. Tem o quê? É, pode para o ataque. Deixa eu abandonar. Salvador Tower, good evening. The Whiskey Delta 9807 established localizer 10. Okay, Roger, 9807, check your landing gear and clear to land runway 10. The wind is 120 degrees, 7 knots. Copy 9807. Confirma indicada. 220. Web 6727, inicia redução para aproximação, tráfego autorizado no procedimento final. Sente reduzindo, 6727. 6727, reautorizado 2000 pés, ajuste no 0, 1-3, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2-0, 1-3, descendo para 2000 pés, 6727, vai reportar estabilizado. Uno 885, realize push deixando a aeronave no través do 7, deixando livre a entrada para a aeronave no gate 6. Gente, através do 7, 885. Clear to land, the wind is 120 degrees, 8 knots, I have a world 9807. Clear to land, 9807. Desconhecido pelo controle. Ok, continuando para a Duna então, 6727. Afirmativo, o tráfego provavelmente é um navio. Principal, o gate será 612, só atento ao tráfego finalizando, realizando o push no 6, ficará no travessa do 7 para seu ingresso. Afirmativo, tem nível de táxi até o gate 612, gente do gol, obrigado, gol. 3258. Nada. Gol 1613, 140 a bordo, 1355, estamos alternando Campinas para o táxi. Sou 1-3, autorizado táxi, Indy Alpha, ponte para 0, chamada Torre, 118.6, QNH 1014. Autorizado Indy Alpha, ponte para 118.6, com 1014, 118.6 ou 118.95, senhor, só confirmando. 118.6. 118.6, obrigado, gol 1, 1613. Gol 1885 para o táxi, com 4 horas e 26, alternando o Galeão, 99 a bordo. 1885, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de parada 1-0, chamada Torre, 1-18.6, que negar 1-0-1-4. SP 14, Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, 1885. Sim. Sente, aguardo na aproximação, aguardo na visualização de posto, 6727. 2, Salvador, 1613, ponto de espera da 1-0, pronto. A gente mantém a posição 63. Vamos manter, gol 163. I will move the 9807 on the ground at 43, leave to the right and call 121.9. The right, 1-1-9. I will roll 9807. Good night. 6727, continua aproximação, aguardando pista livre. Tenente aguardando pista livre, 6727. Salvador Ground, good evening, in the Whiskey Delta, Iberol 9807, it's located in the runway. Iberwood 9807, clear taxi via Alpha, Juliet, April, okay, correction. Gate 1-1. Alpha Juliet Gate 1-1. I will roll the ignition. Meu no 3, pronto. Afirmativo, pronto. Autorizado alinhar e manter, 6-1-3. Autorizado alinhar e manter, gol, 6-1-3. Quanto é a posição? 6727 no solo às 4.6, livre à direita e chame o solo 121 decimal 9 antes da taxa real, ok? Ok, 129 direito, já. Vou na prova de ITAP, no ponto ideal, desceu para o 50. Gente, na prova de ITAP, já no ponto ideal, vai descer para o 050, Vitor Cardão. Gol 1613 alinhado e pronto, 9-0. Livre decolagem, o vento 120 graus, 8-9-3. Livre decolagem, 1613. Salve, Salvador, muito boa noite, ambiente 67. 27, Bruno, seus quatro. 77, eu tava na via Alfa, seguindo o Airbus 333, Alfa Juliet Kit 04. Você tinha sido instruído a chamar o solo antes da Alfa, só uma questão de segurança. Ah, ok, senhor. 03, decolou os 49, controle 19, decimal 35. 935, gol 16, 13. 03, clear final approach runway 10, contact tower 11830. Confirm 11830? 11860. 60, ok, bye bye. Salvador Tower, Europa 083 is checking the outer mark. Roger, 083, you are clear to land on runway 10. The wind is 120 degrees, 8 knots. Clear to land on 10, Europa 083. Confirm full landway length is available? Yeah, it's one way, only the 90 first meters are closed, okay? The lights is available, all the lights are available. Confirm it, Steve. 900 first? It's 90, only 90 meters, the first 90 closed. Okay, the first 90, thank you. Confirme a posição para o Webjet 6727. 04. Obrigado. Estou usado a Lema, 85.